Bem, queridos, hoje dia 23 de agosto de 2015, estamos aqui na Vida Nova, mais uma escola bíblica. Eu sou o pastor Tiago e nós vamos continuar. Se você quiser ouvir mais, pode acessar o site www.vidanovaitabuna.com.br. Pode baixar, distribuir, sem nenhuma privação, ok? Amém, amados? Já oramos, vamos continuar então nosso módulo Filosofia Ministerial. Nós estamos aí no módulo 1, o Batismo Cristão. Nós fizemos introdução lá no dia 2, depois tivemos um culto de ceia, depois tivemos o batismo semana passada e agora nós continuamos, amém ou não? Vamos lá, então a gente já viu a introdução aqui. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, quando fala admitir na igreja visível, amém? Mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, porque não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, ou seja, Jesus pagou o preço, de sua união com Cristo, da regeneração, porque você nasceu de novo, da remissão dos pecados, porque eles foram perdoados, foram condenados em Jesus, e também de sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então, é mais que um símbolo, mas ele em si simboliza várias coisas. Amém? Então, todas essas e mais algumas. O significado do batismo foi instituído por Cristo depois que ele consumou a obra de reconciliação e depois que esta recebeu a aprovação do Pai na ressurreição. É bom a gente lembrar que quem ressuscitou a Jesus entre os mortos foi o Pai. Amém? A própria palavra de Deus diz que foi o Pai quem tirou a vida de Jesus, porque ele não foi morto pelo diabo, como alguns acham, não é? Mas a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, como diz em Isaías, e só quem tinha poder para tirar a vida do filho era o Pai. Então é algo muito cru, né, da gente pensar, muito dolorido. Mas aquela figura ali de Abraão e Isaac é exatamente a figura do que a gente pode ver quando o Pai imolou o seu filho. No caso de Abraão, um anjo parou Abraão antes. No caso de Jesus, não teve anjo para parar, não. Jesus teve que ser morto para pagar os nossos pecados, a nossa dívida, que era com o Pai. Ok? Então, depois o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Ele ordenou aos discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, o que salva não é o batismo. O batismo é para os salvos. O batismo é o sinal e o selo da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Após ouvir o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram, que faremos? Atos 2:37. A resposta foi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Está lá em Atos 2:38. Você diz, poxa, batizaram rápido, né? A gente podia batizar assim também. Pode. Situações extremas, a gente pode se batizar a pessoa assim que ela converte. Por que a gente demora um pouquinho então? Porque nem sempre a conversão ela é genuína, às vezes emocional. Esse contexto aqui de conversão é um contexto onde nós vemos uma conversão que era um risco para a sua vida. Então, um indício fortíssimo de que a conversão foi algo genuíno. Eu estava lendo para a Sofia, eu gosto de ler histórias de missionário para ela antes de dormir, eu estava lendo um dos livros de Ronaldo Lidório, ele fala de uma viagem missionária que a Igreja Presbiteriana enviou ele a fazer nos Andes, e que ele foi sequestrado por alguns militantes de algum braço armado revolucionário. E aí, na hora que eles estavam no culto, ele estava ministrando a palavra com o pessoal, e estava aquele clima de tensão, e aí chegaram os guerrilheiros, pegaram ele e outros rapazes e levaram para um caminhão, rodaram, ameaçaram que ia matar e colocaram no paredão. Quando chegou no paredão, aí um deles chegou e segurou o homem que ia fuzilar ele, pegou ele pelo braço e levou ele e deixou os outros dois lá. Quando ele voltou para a igreja onde os irmãos estavam reunidos, a mãe perguntou, o que você passa? O que você passa? Como é que está meu filho? E ele falou, olha, sinto muito, mas seu filho ficou. Ele disse que foi uma experiência extraordinária do que era igreja. Ele estava com medo de morrer, ele falou, Deus, se eu tiver com medo de morrer aqui agora, tudo que eu preguei sobre missiologia no seminário é mentira. Me dá paz para que eu possa morrer em paz, então me tira daqui. Aí, quando ele estava voltando, já pronto para morrer em paz, ele falou, se eu morrer agora, já está tranquilo, porque eu fiquei em paz. E agora eu vou conseguir voltar a ensinar missiologia. Ele não tinha ido para os concombas ainda. Quando ele chegou, a mãe perguntou dos filhos, e ela disse, olha, sinto muito, os filhos ficaram. E ele voltou, e o culto continuou. E, surpreendentemente, naquela noite, houveram conversões. Na noite que alguns irmãos tinham sido arrancados da igreja para serem assassinados, naquela mesma noite, alguns se converteram. Então, situações extremas assim mostram uma conversão genuína, ok? Então, qual é o intuito da igreja? Quando a igreja não está no contexto de perseguição, ao contrário, está no contexto onde a igreja, infelizmente, promoveu uma ideia, não a igreja séria, mas até algumas igrejas sérias que se perdem em alguns momentos, promover a ideia de que o evangelho é para você ganhar e não para você perder. Muitas pessoas vêm atrás de ganhar. Então, o tempo de preparo, de ensino da palavra, é a forma que a igreja não perseguida tem de questionar se houve uma conversão ou não, amém, irmãos? Então é por isso que a gente passa um tempo ensinando para quem vai batizar, checando, promovendo até uma conversão que às vezes não aconteceu. Amém? Então para isso a gente ficar com a consciência mais tranquila, né? Porque a gente pensa, por que a gente não é igual a Atos? A gente não é igual a Atos porque a gente não é igual a Atos. Se a gente estivesse num contexto igual ao de Atos, ia ser assim, converteu, batizava. Mas a situação da igreja não perseguida obriga a gente a explicar o que é aquilo que a pessoa fez quando entregou a vida a Jesus. Amém? Colabora com isso o que Felipe fala para o Eunuco, né? A que água? O Eunuco pergunta. E Felipe diz, é lícito se crê de todo o coração. Amém. Né? Perfeito. Muito bom. Outra coisa também interessante, muito importante falar isso, Juliano, porque o Eunuco já estudava Escritura. Né? Ah, ele não entendia, mas estudava. É como muitos daqui que converteram. Eles foram para Jerusalém para a festa de Pentecostes. E o que levou eles a Jerusalém era serem judeus. Se o sujeito é judeu, ele já estuda sobre o Messias desde criança. Então ele só precisou saber que aquele que estudava chegou. Aí ele disse, mas tinha um estrangeiro lá também, provavelmente judeus. E os que não eram, sabiam do risco que estavam correndo em receber Jesus ali. Né? Amém, amados? Amém. Então, vamos adiante. O batismo é o sinal e o selo da nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo. Após ouvir o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se sentiram tocadas e lhe perguntaram, que faremos? Atos 2,37, a resposta foi arrependei-vos, como eu já li. Elementos do batismo. O batismo cristão envolve 2 elementos. O elemento espiritual, essencial, interno, invisível, mas real, também chamado de batismo com fogo, que consiste na operação divina pela qual o Espírito Santo se faz qual o Espírito Santo faz do ser humano uma nova criatura. Ou seja, só dá para batizar quem converteu de verdade. Quem não converteu, o batismo só é um banho, só é um ritual, ok? Então a gente precisa ter isso claro. O batismo, ele é para quem converteu. É claro que às vezes a gente pensa assim, rapaz, eu fiquei tão mais crente, eu sei que todos com todos aqui é verdade isso, eu fiquei tão mais crente depois que eu batizei, parece que eu estou crente é hoje. Não, você ficou mais crente, mas você já era crente quando você batizou, ok? Aí as pessoas dizem assim, mas pastor, não era não. Aqui para nós, eu vou abrir meu coração, a verdade é que não era não. Então vamos preparar para batizar você. Você precisa ser batizado, ok? Tem pessoas que elas dizem assim, olha, eu tenho plena convicção de que eu fiz qualquer coisa naquele dia, menos ser batizado. Então vamos batizar. Ô pastor, já tem 1 ano na igreja, não importa, vamos batizar, ok? Porque o batismo é um mandamento, o batismo é... Assim, mas eu já estou dentro o Senhor já tem meu nome no livro da oração, da vida nova, eu sou membro, não importa. Você pode ser membro da igreja mais organizada, melhor igreja do mundo, mas não é ser membro burocraticamente que lhe faz membro espiritualmente, ok? Então a conversão, ela é o básico para você poder receber o batismo. Outro elemento é simbólico. material, externo e visível, construído pela água. E vos batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso disse João lá em Mateus 3:11, Marcos 1:7-8 e Lucas 3:16. Ok? Vamos ver alguns casos aqui. O batismo de um etíope. Só comentar o que é interessante. Esse batismo com fogo, alguns irmãos pensam que é ser cheio do Espírito Santo. É diferente, olha só. Todas as pessoas que receberam Jesus porque o Espírito entrou nelas, o Espírito Santo. Ninguém aceita Jesus porque é um bom pai, um bom filho, porque merece. Não. Inclusive, você tem que ter cuidado com aquela oração que diz assim, Senhor, se o Senhor achar que eu mereço, faz isso por mim. Então, você já desista, você já perdeu. Porque não tem quem mereça, entendeu? Então, isso a gente às vezes traz na Igreja Católica. Isso é mais comum quem já foi católico orar desse jeito. Porque a teologia romana ensina que você é salvo, que você vive por merecimento. Isso começou a entrar na Igreja Protestante através de Jacob e Armínio, mas já se sabe que o negócio não é assim, ok? Então vamos entender o seguinte, o que é que você tem por merecimento? Só os castigos. Porque o que é de bom é graça de Deus, ok, irmãos? Amém? A gente precisa entender desse jeito. Se você não entende assim, precisa ler as cartas de Paulo, que você vai entender melhor sobre isso, ok? Então, que esse batismo com fogo, olha só. Alguns dizem, inclusive, alguns reformados mais tradicionais, que o batismo com fogo é o inferno. Que Jesus diz, né? Que vai separar a palha e aí uns vão ser jogados na fornalha, coisa e tal, e usa esse texto para referência. Eu penso o seguinte, que os dois estão certos de certa forma. O batismo com fogo é o fogo do Espírito que vai vir. E o fogo do Espírito, ele vai agir no planeta Terra, ele vai agir na vida de cada pessoa. Ou ele vai agir queimando a sua carne, a sua carnalidade, e burilando e trazendo o que é melhor de Deus na sua vida, entrando em você e fazendo você convertido, ou ele vai consumir você e vai levar você ao juízo, ao inferno. Ok? Então vamos entender o seguinte, a ação de Deus ela vai acontecer em todos. Que em mim o fogo do Espírito queima o que é ruim e fica o que é bom. Amém? Porque ele vai queimar. Você vai queimar. A questão é se você vai queimar para parecer algo precioso, você vai queimar para ser consumido. Então a questão aqui não tem que se deter muito. Ah, no sexo dos anjos. É o quê? Batismo com fogo? É cheio de Espírito? Vamos lá. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo entra na pessoa. E é essa entrada do Espírito Santo que conduz você a receber Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que não há um justo, um só que queira, um só, não há um só. Você só quis, porque ele quis primeiro, amém? A Bíblia diz que ele opera o querer e o efetuar. Então ele opera o querer em você e ele opera também o efetuar em você, está lá em Filipenses. Vamos pensar o seguinte. Uma vez que o Espírito entrou em mim, esse fogo de Deus, esse batismo com fogo, essa unção de Deus chegou em mim. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser cheio, é ser pleno do Espírito Santo. É ter evidências da ação desse Espírito, amém? Ok? Então, mais adiante a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os dons, sobre a ação do Espírito, para a gente também não achar que quem tem dons é necessariamente cheio do Espírito Santo. Não necessariamente. O que evidencia uma pessoa ser cheia do Espírito é quanto mais ela é guiada pelo Espírito. A Bíblia diz que nós, sendo filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então a evidência de você ser mais cheio de Deus é ser mais guiado pelo Espírito de Deus. E ver os frutos do Espírito. Amor, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você vai ver uma pessoa que consegue controlar a sua língua, controlar a sua carne. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ok? Não confunda uma pessoa que tem muitos dons, que toca e a pessoa é curada, cai cheia do poder de Deus. Essa atuação mística, sobrenatural, existe? Existe. Mas, quando essa é a ênfase da igreja, é um risco terrível. A gente vê isso na igreja de Coríntios. Eles eram muito carnais e muito cheios de dons. Eu não estou dizendo que toda igreja que é cheia de dons é carnal, amém, irmãos? Eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado com a ênfase. A ênfase tem que ser nos frutos. E necessariamente os sinais acompanharão aqueles que creem. Você quer um dom? Peça a Deus, Ele vai lhe dar. Mas como disse Paulo, peça principalmente de profetizar, que é conhecer o mistério de Deus e trazer ele revelado enquanto você abre sua boca. Ok? Então, o dom de falar em línguas é muito bom, mas é para edificação de uma só pessoa, sua. Quer falar em línguas? Peça a Deus que Ele vai lhe dar um dom maravilhoso. Mas não é o falar em línguas que faz você ter uma evidência de que é cheio do Espírito Santo. Não, isso é uma evidência de que você é salvo. E pronto. Qualquer salvo pode ter um dom. Ok? Mas só aqueles que buscam a santificação, só aqueles que dizem sim a essa obra de Deus, é que vão viver a plenitude desses dons. Você diz, espera aí, pastor, agora eu confundi. É ação de Deus ou é ação minha? Então, a resposta é simples. Foi escolha de quem que você fosse gerado? Sua? Não, dos seus pais. Ok? Mas uma vez que você nasceu, você não começa a ter vontade? Pronto, está explicado. Quem fez você nascer de Deus foi Deus, não foi você. Que quis uma melodia, disse, não, eu sou um bom filho, tive uma boa educação, resolvi escolher Deus. Você até acha isso, mas na verdade foi Ele que escolheu você. Mas uma vez que você foi convertido por Ele, foi convencido pelo Espírito Santo, interessante porque tem muitas igrejas que não creem nisso teologicamente, mas na hora do apelo, como é a oração, Juliano, agora é com o Espírito, é o Espírito que convence. Porque está acima da teologia, o Espírito chega e domina a reunião, e o pastor, que mesmo o pastor que acha que é a pessoa que escolhe, ele fala assim, ou não é? Então, uma vez que você nasceu de novo, nasceu do Espírito por escolha de Deus, aí você vai começar a receber vontades. Aí sim você começa a desenvolver suas vontades, e desenvolva para o bem. Por isso que Paulo fala, o pendor da carne é para a morte. Mas o pendor do Espírito é para a vida. O que é o pendor? É como um relógio de pêndulo. Então, se você inclina para o lado da carne, é morte. Se você inclina para o lado do Espírito, é vida e paz. Então, tem como você se inclinar para o lado do Espírito uma vez que você for convertido. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Elementos do batismo, já vimos agora. Vimos o elemento espiritual, o elemento físico, que é a água. O batismo de etíope. A mesma distinção se acha clara no batismo que Filipe ministrou no oficial da rainha dos etíopes, depois que Filipe lhe ter falado de Cristo. Ao chegar a um lugar onde havia água, disse o chefe da rainha. O chefe da rainha, senão que mandava na rainha, né? O chefe subalterno da rainha. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. Respondeu ele, disse, creio que Jesus Cristo é filho de Deus. Era um cara que já conhecia, pelo menos tecnicamente, a escritura. O livro de Isaías é um dos livros que mais fala da pessoa de Jesus, profetizando, né? Inclusive eu estou lendo esses dias, tenho mandado até alguns posts para a igreja no WhatsApp. Então, tem um conhecimento do que está acontecendo, houve uma conversão verdadeira, a gente pode ministrar o batismo, ok? Aí você diz, pastor, e como vai ter certeza? O ministro do batismo deve ver sinais, frutos de que a pessoa se arrependeu. Mudança, fruto do Espírito Santo, aí você tem mais segurança de batizar. E se a pessoa enganar, pastor, você? Eu não sou pai de santo, sou adivinho. Né? Eu, quer dizer, até dá muita moral para o pai de santo, né? Porque a maioria é que diz que adivinha as coisas, ou adivinha pelos demônios, ou é charlatão. Né? Mas não quero dizer com isso que todo pai de santo é charlatão, embora todos sejam demoniados. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, nem tudo Deus vai me mostrar. Deus me mostra muita coisa, mostra. Às vezes eu estou orando por vocês, nominalmente. Aí eu estou lá orando, eu oro mesmo, e é muito, muito feia a cena, você não pode ver não, porque eu danço, eu, sabe, saio cortando tudo, eu boto a mão, tem um mural lá em casa, no meu escritório, que tem o nome de todos vocês, tem o nome daqueles que vocês estão evangelizando, que eu sei, por isso que eu quero que vocês me falem. Tem os que eu discipulo, tem os núcleos que vão nascer, e eu taco fogo, boto a mão, toma essa família aqui, Senhor, e pá, e pá, e Alex mesmo deu os murros assim, pá, Senhor, toma aqui ele, pá! Hã? Então, aí, e vamos lá orando, né? Como é que fala isso por quê mesmo? É, antes eu falei uma coisa. Ah, então, obrigado por ter lembrado. Deus me mostra coisas às vezes de vocês. E mostra mesmo, e aí, pai, às vezes eu paro e ligo para um, para outro, eu oro especificamente para alguma coisa, mas não é sempre que Deus vai fazer isso, ok? Então, se a pessoa mentir e dizer que vive algo de Deus e não vive, ela vai se sentar com Deus. Eu, às vezes Deus mostra, eu confronto, mas às vezes não. Uma prática que eu tenho, por exemplo, eu estou atendendo um irmão, discipulado, ou pastoreio mesmo, e aí Deus já me mostrou alguma coisa. Aí digo, como é que está tal área? Devagar, né? E tal área, como é que está? Acho nada. Aí sim. E aqui, como é que está isso aqui? Não, estou bem, beleza. Então, vamos orar, vamos terminar aqui, vamos. Aí depois de hora, fala assim, sim, e por que é que você não me falou daquilo? Não, eu ia deixar para outro dia e coisa e tal. Aí, muito amorosamente, eu falo, abre o coração para mim, é melhor. Amém, irmãos? Então, Deus é Deus que mostra. Mas se Deus o mostrar, aí é a responsabilidade da pessoa com o Senhor, ok? Vamos lá. E tem uma coisa também, tem a própria dinâmica do atendimento, do discipulado, né? Ter confiança na outra pessoa, né? Imagine se Deus fizesse assim, né? Ele mandasse e-mail para mim com toda a vida de Felipe. Aí Felipe não precisa de discipulador, não precisa abrir o coração, não precisa vencer a carne. Ok, gente? Amém? Então a gente vê uma não é falta de poder de Deus, não. Uma estratégia mesmo, tá? Então, depois dessa categórica profissão de fé, desceram ao local onde havia água e o chefe da rainha foi batizado por Filipe, Atos 8, 36 a 38. Note-se que o funcionário da rainha só podia fazer sincera declaração que fez a respeito de Cristo depois de ter recebido o Espírito Santo, porque ninguém poderá nem mesmo invocar com sinceridade o nome do Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Alguém pode abrir em 1 Coríntios 12, 3, por favor? O próprio Jesus também fez essa distinção entre o batismo como uma realidade operada pelo Espírito Santo e o batismo simbólico, representado na utilização da água. Como se pode ver no início do livro de Atos dos Apóstolos, no texto em que Jesus Cristo mostra que Jesus Cristo mesmo é quem está falando. Ele diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, te batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos entender isso aqui do batismo com o Espírito Santo. Todos que recebem a Jesus, receberam o batismo do Espírito Santo, que é a introdução dele em você, e uma vez que ele está em você, ele lhe domina e lhe conduz à igreja. Amém? O que devemos buscar, então, o batismo? Nas águas. Para testificar essa ação sobrenatural maravilhosa que o Senhor fez. Só que existe a plenitude, o enchimento que é evidenciado pelos dons. Nem todo mundo que tem dom é cheio do governo do Espírito. Então a gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo, não para ter dons, que é só a marca, mas para ter frutos, que é a consequência, amém? Então, o dom é uma evidência de que o Espírito Santo está na pessoa. É uma marca de que ele pode ser mais cheio, uma vez que já há o Espírito nele. Tem pessoas que nem têm dons, nem têm dons sobrenaturais como evidência. Eu acho tão lindo isso. Tem pessoas que antes ainda de aparecer um dom, aparece um fruto. O que são os dons? Falar em línguas, curar enfermos, uma autoridade excepcional em expulsar demônios, ok? São dons. Maravilhas, né? Mandar uma tempestade parar, andar em cima da água. Pronto, fala isso. Então, assim, discernimento de espíritos. Não só falar línguas, mas interpretar as línguas. E aí são vários. Um dia a gente pode parar para estudar só isso. Mas isso é bom, é ótimo. A igreja tem que exercitar. Eu vou falar isso para o Caleb daqui a pouco. Mas eu fico mais feliz ainda quando eu vejo O fruto. Ok? Então, é como se eu fizesse comparação assim, bem leiga, assim, bem simplória, é como se na árvore o dom fosse a folha, mas o fruto fosse o fruto. É no fruto que tem a semente. A folha é importante? É. Mas é no fruto que tem a semente, no fruto que tem o alimento. Ok, irmãos? Amém? Então a gente precisa dar ênfase ao fruto, que é a condição, olha aqui, que nós temos para que a igreja cresça em qualidade e em quantidade. A evidência dos dons é bom, mas isso na carta de Paulo aos Coríntios fica muito claro. Devemos ter os dons e os frutos. Amém, irmãos? Amém. Mas uma igreja mais cheia de dons e uma mais cheia de frutos. Qual é a igreja que cresce mais com qualidade e glorifica mais a Deus? É a evidência dos frutos. Porque o fruto diz respeito à sua relação com Deus e sua relação com o irmão. Amém, irmãos? Então vamos buscar os frutos do Espírito. Ok? Então vamos lá. Não muito depois destes dias virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Pergunta de Pedro. Claro que ficam algumas perguntas sobre a questão do Espírito Santo como batizador, mas não é a proposta agora, embora esteja dando algumas adentros para a gente poder não ficar assim deslocado, mas vai ter um momento certo para falar sobre isso, ok? Pergunta de Pedro. Quando Pedro justifica perante os demais apóstolos o fato de haver entrado na casa de Cornélio para pregar a palavra, Lucas, que registra o fato, diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado sobre os ouvintes. E desta oportunidade, Pedro fez clara distinção entre o batismo como realidade produzida pelo Espírito Santo e o batismo simbólico feito com o uso da água. No seguinte pergunta. Porventura pode alguém recusar a água para quem não... para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, o que aconteceu com Cornélio? Cornélio era um oficial que não era judeu, mas era muito gentil com os judeus, fazia esmolas, era um cara que Deus já estava trabalhando na vida dele, já estava maciando ele. E nessa ação linda de Deus, de amaciar ele, preparar ele, Deus resolveu salvá-lo. E aí Deus manda Pedro evangelizar ele, só que Pedro era muito religioso. Pedro, depois de Pentecostes, daquele discurso lindo, ele disse assim, não, Senhor, pô, vou comer esse bicho imundo, quando Deus desceu um lençol com alguns animais que não eram puros para os judeus. Só que Jesus já tinha dito a Pedro, o que suja um homem não é o que entra na boca dele, mas é o que sai. Está lá em Lucas isso. Então, Pedro já tinha ouvido de Jesus, mas bem cabeça dura como ele era, ainda achava que não podia nem comer uma coisa que o judeu não podia. E ele achava que a missão dele de evangelizar era só para os judeus. A ênfase era essa, até por isso que Deus mandou Paulo pregar para os não-judeus. Mas Paulo também pregou para alguns judeus e Pedro também pregou para alguns não-judeus. E para não ficar esse negócio assim muito, muito sectarizado, fechado, Deus escolheu que Pedro pregasse para Cornélio, para quebrar esse negócio em Cornélio. E quando chega lá, Deus já tinha dado uma visão para Cornélio que Pedro iria evangelizá-lo. E no meio da conversa, quando Pedro está falando de Jesus, da ação de Deus, Cornélio cai no repré-pré, meu irmão, e começa a dar glória e falar em línguas, e era poder ir para um lado e para o outro. E Pedro, que tinha o Espírito e era um apóstolo, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, viu que não era uma histeria, era mesmo a ação do Espírito, aí Pedro, para tudo! Então, já que o homem foi batizado, está cheio do Espírito, como é que eu vou negar o batismo com água? Não tem como. Vamos lá, vamos batizar com a água. Foram e batizaram ele, amém, irmãos? Então, como eu falei, é uma responsabilidade do batizador ver a evidência da ação de Deus na vida de quem está sendo batizado. E Pedro viu isso, claramente, ali em Cornélio, ok? E a Bíblia também diz que Cornélio já estava sendo tratado no caráter dele e já estava tendo ações que estavam preparando ele. E imagino que Cornélio, depois que recebeu o Espírito Santo, se já era um cara carinhoso, virou um cara muito amoroso. Porque ele já era um cara da esmola, sabe? De cuidar das pessoas. Imagina depois de ser cheio do Espírito Santo. Então, Cornélio era um estereótipo de um cara com sinais, com poder. E aleluia, glória a Deus. Ok? Então, está lá em Atos 10:47, você pode acompanhar, ok? A distinção acima indica entre batismo real e batismo simbólico. Ajudará o crente a fazer distinção entre os dois batismos. Bem, não é que o batismo na água só seja um símbolo, ok? Já falamos disso aqui importantemente. O batismo na água é um sacramento importantíssimo e ele em si simboliza algo real. Na verdade, o batismo é um encontro entre o simbolismo e o significado. O batismo é em si um encontro. Por exemplo, você vê uma placa dizendo curva sinuosa, ok? Uma placa que está fora do asfalto. Mas tem alguns símbolos também que estão no asfalto. Por exemplo, aquele redutor de velocidade é um símbolo, mas está no asfalto. Então, o batismo, ele mistura isso do símbolo e do significado. Amém, irmãos? Então, é uma coisa extraordinária. Só quem viveu já sabe o que é. Portanto, quando alguém diz que o batismo não salva ninguém, só pode estar referindo ao batismo simbólico, que seja mergulhar. E quando Cristo declara que quem crer e batizado será salvo, está falando do batismo, que é a introdução da pessoa no corpo de Cristo de forma sobrenatural, que foi o que Jesus fez com o ladrão da cruz. Ele foi salvo ou não? Deu tempo de batizar ele? Não. Então, o batismo que salva é a introdução que o Espírito faz no cara, colocando na igreja. Amém, amados? Amém? O batismo na água é digamos assim, é o ritual que demonstra que aquilo já aconteceu no mundo espiritual. Amém, amados? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que em nome de Jesus possamos crescer nela para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados?